mas nunca me traga resposta. Bobagem, se tudo acabou, pergunte a ela se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. João Carreiro e Capataz, pergunte a ela pra quem gosta do modão, né? Isso aí é da turma do Tião Carreiro e Pardinho, do Pião Carreiro. Essa música é uma composição do Pião Carreiro, foi grande sucesso com ele, foi regravada agora pra essa excelente dupla, que infelizmente se separou. Eu espero que voltem, né? Um deles tá com problema sério de depressão, mas eu espero que ele se cure e que volte a cantar, porque é realmente uma dupla muito talentosa. Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar, Jesus, Menino de Rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas brincando, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para todos aqueles abnegados que cuidam das crianças abandonadas por esse Brasil inteiro, né? É impressionante como no mundo como de hoje, em que cada um só está olhando para o seu próprio umbigo, que existam ainda pessoas que se preocupem com as outras e que montem instituições sérias para cuidar, né, de todo tipo de pessoas desvalidas, aqueles, né, menos aquinhoados pela sorte, órfãos, doentes, abandonados, né, todo tipo de gente excluída da sociedade, desse mundo louco que a gente vive hoje em dia, né? Então que Deus dê muita saúde a vocês, que doam a vida de vocês para cuidar dos outros numa época em que cada um mal está dando conta de cuidar de si mesmo, né? César e Paulinho, eu também sou sentimental. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quem é e não teve na vida um problema de amor, uma desilusão? Quem é

Jonete Frederico, Bruno Marrone e do meu amigo Nildomar Dantas chamam isso de traição. A sugestão do beijar, Chitãozinho e Chororó. E aí, tempo? Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado, o tempo passou. Já esperado, você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo. Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado, o tempo passou. Como já esperado, você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu só, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta o novo sucesso de Chitãozinho e Chororó, E Aí Tempo. Agora, o Flavinho não divulga, né, só as grandes estrelas, não. Se você está começando um trabalho, o Flavinho é especialista em Minas Gerais, ele divulga o seu trabalho, leva o seu disco pessoalmente em mais de 300 emissoras no estado de Minas Gerais, viu? Que é o estado onde começa o sucesso da música sertaneja, né? Se você quiser conversar com o Flavinho, ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601. No próximo bloco, Benito de Paula, César Menotti e Fabiano e Ronaldo Estrada e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Clara Romana, de São Paulo, capital, ela curte o nosso programa pela Paulista FM 87,5, lá no bairro do Ipiranga, onde o nosso programa vai ao ar a partir das 6 horas da manhã, acordando paulistano. Ela me mandou um e-mail aqui e está dizendo que ela acompanha o nosso programa todos os dias e que achou muito interessante esse quadro, A Trilha Sonora da Minha Vida. E ela disse que tem uma música muito importante de um artista que ela diz que faz tempo que não escuta no rádio. Eu também, viu, ô Maria? Eu vi falar nele recentemente, um problema que ele está enfrentando lá em São Paulo. O pessoal, para fazer a expansão do metrô, quer passar exatamente onde está a casa dele. Ele falou, não tem problema, só que o grande problema é que eles querem pagar menos da metade do que a minha casa vale, né? E a vida do artista sabe como é que é. O período de sucesso dele já passou, né? O artista tem que aproveitar quando ele está fazendo sucesso para ele adquirir os seus bens, a casa, tudo aquilo que ele precisa. Porque depois manter fica mais fácil. Agora, um sujeito já na idade do Benito de Paula e ter a casa dele derrubada e a prefeitura não querer pagar o que vale, isso é no mínimo uma grande covardia, né? Mas vamos voltar aqui o pedido da Maria Clara Romana. Ela pediu e eu vou trazer na trilha sonora da minha vida, Benito de Paula, Além do Arco-Íris. Além do arco-íris, um canto azul de paz pro meu amor, um lugar onde existe da cor do meu amor, do meu amor. Uma estrela brilhante, uma estrada de sonhos, nós dois. Quero ver além do arco-íris, seu corpo, seu sorriso, com o meu universo. Quero abrir meus braços entre as flores e contemplar você, mulher amor, uma estrela brilhante, uma estrada de sonhos, nós dois. Na trilha sonora da vida de Maria Clara Romana, de São Paulo, capital, Benito de Paula, Além do Arco-Íris. De São Paulo, nós vamos lá para Minas Gerais, para atender o pedido da Raimunda Joaquina dos Santos, de Patos de Minas. Ela pediu e vai ouvir César Menotti e Fabiano, Se Fosse Eu. Thank you.

rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Como enganar o coração que bate no peito calado e chora, implora carinho, um pouco de atenção. Não tem jeito não. Passo as noites em claro, lembrando sorrisos que hoje são tão raros. Pego o telefone, procuro seu nome, mas não vou te ligar. Faz parte da minha vida o que ficou pra trás. Luz no fim do túnel que não brilha mais. Te dei meu amor, só recebi dor, hoje não rola mais. Quero quebrar a corrente, aliviar a dor, esquecer o passado triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Alguém pra me amar e me dar valor. Se as estrelas falassem. Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia, pro Jesus Cortes e Família lá no Coró. No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer uma costela moda da Dona Gláucia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Lá em Dourado Quara, nas Minas Gerais, o meu amigo Bento não perde o nosso programa pela Inovação FM lá do Fabiano e da sua esposa. Bento, um abração pra você, abração pra essa turma boa da terra do maestro Pinóquio. Amanhã eu vou abordar um tema muito triste aqui no programa. É uma dica de fracasso de um país. Num estudo que foi publicado, entre 36 países, o Brasil é o penúltimo na qualidade de educação. É uma tristeza, mas amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Hoje, a dica de hoje é uma dica de culinária. Minha amiga, meu amigo, você que gosta de cozinhar, está acontecendo um fenômeno interessante. As mulheres estão indo para o shopping e os homens estão indo para a cozinha, descobrindo que cozinhar é um grande prazer, né? Eu mesmo, tem 3 anos que eu estou cozinhando aqui em casa. É, eu que faço almoço aqui, eu estando aqui na cidade, eu que faço almoço, né? E hoje eu vou trazer uma costela à Dona Gláucia. Minha mulher que descobriu essa receita e fez, e eu quero passar para vocês aí uma costela à Dona Gláucia. Você vai precisar aí de uns 2 quilos, né, de costela, se tiver uma turma boa. Se for uma turma menor, você diminui a quantidade. Mas você vai pegar 2 quilos de costela, corta em pedaços, né? E aí você dá uma refogada boa nela. Anote o que você vai precisar. Você vai precisar da costela, do maço de agrião, batata, 6 batatas, azeitonas, molho de tomate, a seu gosto, né? Cebola, alho e sal. Você vai temperar a costela. Se você puder temperar assim umas 2 horas antes para impregnar mais o tempero, é bom, viu? Você põe alho, cebola, sal, a seu gosto, né? Aí você dá uma refogada, você pega uma panela de pressão e dá uma refogada boa. Aí você coloca a água, tampa e espera 30 minutos. Depois que ferver, depois que começar a apitar, você espera 30 minutos. Aí você desliga o fogo, tira o vapor, tira a tampa da panela, coloca a batata picada, entendeu? Fecha de novo a panela e deixa, hora que der uma, hora que começar a assoviar, você deixa 5 minutos. Viu? Depois que começar a apitar, você deixa 5 minutos. Aí você tira de novo o gás da panela, né? Tira a tampa, e aí você coloca o agrião. Você coloca, não mexe não, você coloca o agrião em cima, coloca um pacote desses que já vem pronto, esse molho de tomate que já vem pronto, então você faz ele separado, né? Coloca o molho de tomate, coloca 30 azeitonas, e aí você não coloca na pressão, não. Coloca uma outra tampa normal e deixa mais uns 3, 4 minutos só para o agrião dar uma amolecida e pegar o sabor. Olha, eu vou te dizer, ficou uma delícia, ficou uma maravilha a costela à Dona Gláucia. Uma comida muito simples, uma comida barata, uma comida deliciosa e uma comida que vai te sustentar, né? Cabra não pode fazer todo dia, porque toda costela é meia gorda, mas de vez em quando não faz mal pra ninguém, né? Vou te contar, o programa do Cleiton Guedes ensinando o povo a cozinhar, tem base um trem desse. Rio Negro e Solimões, o cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Vou te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo. Nadar pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar o jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Você fica com esse cara cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar, sabe por quê? O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Yeah. Vou te levar pro meu rancho. Vamos curtir a natureza. Vamos andar a cavalo. Nada pelado na represa. Quando a noite chegar, você vai curtir demais, porque eu vou te mostrar o jeito que o cowboy faz. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. Você fica com esse cara de cabelo arrepiado, com a cueca de fora e o corpo tatuado. Ele passa o dia inteiro alisando seu carrão, mas na hora H ele te deixa na mão. Mas isso tudo vai mudar, sabe por quê? O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. O cowboy vai te pegar. É que o cowboy vai te pegar. Rio Negro e Solimões, o cowboy vai te pegar. Eu me lembro que Rio Negro e Solimões passaram durante muito tempo nos meus programas da Rádio Nacional, numa peleja, né? Faziam um sucessinho mais ou menos, até que encontraram com o maestro Pinóquio, que aí a vida deles mudou, né? Não só os maiores sucessos deles, né? A Gente Se Entrega, de São Paulo a Belém, né? As grandes músicas do Pinóquio, e realmente eles explodiram para o Brasil e estão aí, né? Sustentando o sucesso até hoje, Rio Negro e Solimões. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar uma das suas músicas mais bonitas, Custe o que Custar. Custe Já nem sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza vai ter que acabar e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Sei dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza vai ter que acabar e custe o que custar. Às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, custe o que custar, para a comadre Célia Machado. Ela não perde o nosso programa pela 95 FM de Coromandel. Comadre, mas daqui mais uns dias eu tô aí no Coró, tá bom? Alô, a lorota boa de hoje é do casal inocente. É inocente demais, rapaz. O casal tava jogando golfe no quintal. Quando na terceira tacada, a mulher falou assim, querida, a mulher é bonita demais, sabe aquelas gostosonas? Criada na moranga, cada lapa de coxa. Pois é, querida, tome cuidado ao acertar a bola, não vá mandá-la numa dessas casas e quebrar uma vidraça. Senão vai custar uma fortuna para consertar. Parece que ele estava adivinhando, rapaz, ele nem terminou a frase, a mulher deu uma tacada, a bola de golfe saiu e pegou numa vidraça daquela, espatifou tudo. O marido falou, não, mas não falei para você tomar cuidado e tal, e agora como é que vai ser? Aí a moça falou assim, ah, simples, vamos lá pedir desculpa e vamos ver quanto vai ser o prejuízo e vamos pagar. Aí eles bateram na porta e ouviram uma voz, pode entrar. Eles abriram a porta e tinha vidro espalhado para todo lado no chão e uma garrafa quebrada perto da lareira. Aí um homem sentado no sofá virou e falou assim, vocês são os que quebraram a minha janela? Aí o rapaz falou, sim, nós sentimos muito e tal, queremos pagar o prejuízo e tudo. Aí o rapaz falou, não, de jeito nenhum, não tem que pagar nada nenhum, eu que tenho que agradecer. O negócio é o seguinte, eu sou um gênio, eu estava preso nessa garrafa milhares de anos. Vocês me libertaram e eu posso conceder 3 desejos. Eu dou um desejo a cada um e guardo o terceiro desejo para mim. Aí o marido falou, mas tá doido? Ele foi lá disposto a pagar o prejuízo e ainda ia ganhar um presente, né? Ele falou, não, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu quero $1 milhão por ano pelo resto da minha vida. Aí o gênio falou assim, não, sem problema, é o mínimo que eu posso fazer. Saindo daqui, você pode consultar a sua conta que já o primeiro milhão já está depositado lá. E aí ele olhou para a mulher, a gostosona, e falou assim, e você, gostaria de pedir o quê? Ela disse, olha, eu queria uma casa em cada país do mundo, ela respondeu. Ele falou, pode considerar seu desejo realizado, diz o gênio, né? Aí o marido perguntou, e qual é o seu desejo, gênio? Ele falou, bom, desde que eu fiquei preso nessa garrafa, milhares de anos, eu não tive mais a oportunidade de fazer sexo. O meu desejo é ter sexo com a sua mulher. Aí o marido achou aquele trem esquisito, tudo certo, olhou para a mulher, né? E a mulher falou assim, ô bem, nós ganhamos um monte de dinheiro, essas casas todas, né? Eu acho que ele não está pedindo muito, não. Aí o marido concordou, o gênio levou a mulher para o quarto e ficou 2 horas lá no bem bom com ela, né, gostosona. Aí quando ele terminou, estavam se vestindo, o gênio olhou para ela e falou assim, ô minha filha, quantos anos tem o seu marido? Ele falou assim, 35. Ele falou assim, e você? 29. Ele falou assim, caramba, e nessa idade vocês ainda acreditam em gênio? Ai, ai, ai, ah, vou te contar, rapaz. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, Rogério Rodrigues da Silva, presidente da Abracan, Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores. Rogério é lá de Coromandel, foi vereador durante muitos anos e já tem bastante tempo que ele é o presidente da Abracan. José Abraão dos Santos, Helder Nascimento, a minha conterrânea Maria Alice Honorato, Edneuza Rufino, Francisco Campos, Adriana Lopes, Lúcia Feijó, Arleide Silva e a minha amiga Ângela Maria Barros, lá da Ativa FM, lá de Abadia dos Dourados. Ela é vereadora, uma mulher guerreira, determinada, né? Que fundou a associação, que colocou no ar a Ativa FM, que enfrenta muitas dificuldades, muitas incompreensões, mas mesmo assim ela mantém a emissora no ar, né? E na luta política dela lá também, né? Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde. E para você que está de aniversário hoje, eu também queria desejar essa oração, que eu vou buscar aqui na página 60 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, oração a São Cristóvão. O Brasil mata milhares, milhares de pessoas, são mais de 50 mil pessoas por ano, mata mais do que todas as guerras que tem no mundo no seu trânsito, né? Pela irresponsabilidade, pela má condição das estradas, uma série de fatores que é um país realmente sem educação, que amanhã no programa eu vou abordar esse assunto, né? Então só resta a nós pedir a São Cristóvão, que é o padroeiro das estradas, o padroeiro dos motoristas, pedir a ele que proteja a todos nós e que nos livre desses imbecis, desses idiotas que transformam um carro em arma e sai por aí matando inocentes nesse Brasil inteiro. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Glorioso São Cristóvão, que consagrando o amor ao próximo, à graça de uma excepcional robustez física, estabelecestes à margem de um rio a vossa habitação, a fim de vos dedicardes ao transporte gratuito de passageiros para a margem oposta. E em recompensa de caridade tão inédita, mereceste levar sobre os ombros o próprio Jesus Cristo, na figura de um terno menino que vos apareceu e que por tal prerrogativa vos tornastes o protetor dos viajantes e dos motoristas. Assim foi que obtivestes a graça de nos orientar e entregar sempre, em benefício do próprio, os nossos esforços, a fim de que mereçamos do céu a infinita misericórdia de Deus. Amém. Que São Cristóvão proteja todos os motoristas que estão por aí nas estradas do Brasil. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. enquanto perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Eduardo Gomes, do Renato Barroso, do Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente, pro meu filho Rodrigo Aguiar, que depois de 6 meses morando na China, em Singapura, tá chegando hoje no Brasil, para nossa alegria, né? O Rodrigo foi trabalhar como modelo lá na Ásia e volta para o Brasil para continuar também a sua atividade de modelo, agora um modelo internacional, e também de professor de educação física e de professor de escalada, porque na próxima semana será inaugurada aqui em Brasília uma academia de escalada, a maior e melhor academia de escalada do Brasil, e o meu filho Rodrigo é o diretor técnico e sócio desta academia, né? Meu filho, seja muito bem-vindo, seu lugar é na nossa casa, nesse negócio de ficar longe de paz não presta não. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Devanil e Denival, Aurora do Mundo. Gente entendida na mágoa e na dor, que sabe por certo que um doce carinho, às vezes espinhos em forma de flor, estando sofrendo aqui na cidade, a louca saudade, com certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa, na vida gostosa do interior. Fumaça distante, o azul no horizonte, na encosta do monte, formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Amizade, e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele turbúrio, num triste murmúrio, por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia. Agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Voltei pra cidade a menina com todo carinho, e aquele rostinho acariciei, cantando seguiu-me a linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei, porque ela sabe que agora é só minha, és minha rainha e eu sou seu rei. Obrigado, gente. Relembrando Goiá, essa só tem no programa Cleiton Aguiar, Devanil e Denival, Aurora do Mundo. A frase irretocável do programa de hoje é do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. A saudade é isto mesmo, o passar e repassar das memórias antigas. A saudade é isto mesmo, o passar e repassar das memórias antigas é a frase irretocável de autoria de Machado de Assis. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gabriel Valim. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, eu fico feliz demais de saber que você está escutando o nosso programa, mas eu fico mais feliz ainda quando você participa, quando você pede uma música, pede uma oração, manda um recado, né? Manda uma música na trilha sonora da sua vida, manda uma dica de dona de casa para mim, pede uma música do Roberto Carlos, né? Aquele artista da sua cidade que não teve oportunidade de mostrar o seu trabalho, pode mandar aqui para a discoteca do Cleitão. Se você admira algum artista que sabe cantar muito bem, você pode colocá-lo aqui no quadro Os Mestres, né? E também você pode participar dos sucessos de ouro, aquelas canções antigas, que a gente vai pesquisar, a gente vai atrás, viu? Pode ter certeza que a gente vai atrás para atender você. Você pode fazer esses pedidos pelo nosso Facebook, perfil número 1 e 2, ou então pelo site radioestudiobrasil.com.br, ou ainda pelo nosso e-mail, programacleitonaguiar@gmail.com. Lembrando que Cleiton escreve-se Clayton com Y, C-L-A-Y-T-O-N. Programa cleitonaguiar@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gabriel Valim, Medo de Você. Eu tô jogando fora as lembranças de nós, não quero olhar nos olhos, ouvir tua voz. Já descobri os meus segredos, vai ser bem melhor assim, você distante de mim. Eu já te avisei, não vou te procurar. Aonde vai não me interessa, nem com quem está. Se perguntam, disfarço, comigo tá tudo bem. E esconder A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Gabriel Valim, Medo de Você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, vocês precisam aprender, senão vocês não vão sair da faculdade não, viu? A Faculdade da Música apresenta os mestres João Paulo e Daniel, Você Só Me Faz Feliz. E eu me encontro, eu não resisto, entrego os pontos, você me toca, é diferente. Você é a financeira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Você é minha raiz. Você só me faz feliz. A Faculdade da Música apresentou os mestres João Paulo e Daniel, Você Só Me Faz Feliz. Para Magda Mendes, de São Francisco, Minas Gerais, ela que ouve o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição, lá em São Francisco, e ela agora chega para fazer parte do nosso Facebook, perfil número 2, e para Kênia Santos, de Paracatu, nas Minas Gerais, ouvinte do programa Cleiton Aguiar, na Boa Vista FM 96,5, uma das mais importantes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais, do meu amigo Humberto Neiva, a Kênia também está chegando para fazer parte do Face perfil número 2. Magda e Kênia, sejam muito, mas muito bem-vindas. O sucesso do momento, Vitor e Léo, 60 dias apaixonado e Fazenda São Francisco. Thank you.